Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Conversa Esquina e hoje vamos até Marte. Começamos assim mais uma edição das Conversas Esquina e hoje vamos a Marte. Porquê? Porque a nossa convidada é fã número um, acredito eu, da banda 30 Seconds to Mars, animadora da Rádio Comercial, Ana Isabela Roja. Muito obrigado por teres aceito o convite das Conversas Esquina e apesar de todos estes encontros que tivemos à entrada da rádio e que não nos conseguimos encontrar, mas isso acontece. Isto já começou no Facebook, porque nós há meses que andamos a planear esta entrevista, não foi só... Portanto, a nossa vida é feita de desencontros. Não, isto é mais planeado, aliás, do que um anterior. atentado. Parece-me a mim que isto foi mais planeado. Se soubessem há quanto tempo é que nós andamos a trocar mensagens privadas. Né? Atenção. Sim, até sou caras. Isso. E depois, este desencontro todo aqui, está na escadaria, não está na escadaria, está ali no coiso principal e não está no coiso principal. Oh, valha-me Deus, isto foi aqui uma grande ginástica. Isto é um mundo, mas isto estava escrito que iria acontecer. Começamos então com os 30 Seconds to Mars. Depois do cristianismo, islamismo, budismo, existem os 30 Seconds to Mars? Existe uma religião? O marcianismo. Existe o marcianismo, são uma religião. Nós não somos uma religião, somos um culto. Aliás, uma das frases dos fãs dos 30 Seconds to Mars é mesmo "This is a cult". Porque isto é um culto. E o Jared é o nosso Jesus. Nosso Messias. Exato. É mesmo que se olhares para ele agora parece mesmo Deus Nosso Senhor, não é? Parece. Não é Deus Nosso Senhor, portanto, o Filho, o Jesus. Parece Jesus Cristo. Sim. Mas ele acaba por ser um bocadinho o nosso Messias, da forma como ele fala do mundo. Eu acho que se as pessoas tirarem um bocadinho para ler as letras das músicas, em vez de só ouvirem música, porque a música é fixe e não sei o quê, acho que vão perceber que há ali uma mensagem muito positiva, muito boa e de muita esperança, que normalmente as pessoas não veem logo assim à primeira vista. Mas foi esse sinal diferenciador que os 30 Seconds to Mars trouxeram? Essa mensagem para além da batida, daquilo que vende e daquilo que passa numa rádio? Ou que soa bem numa rádio? Eu acho que é um estilo de vida e acaba por ser um bocadinho... É um gosto, as opiniões não se discutem. Sim. Eu acho que a música também não se discute. E há muita gente que gosta de discutir música. Mas lá por tu gostares de uma coisa que eu não gosto, não quer dizer que aquilo que tu gostes é mau, não é? Tipo, eu não gosto, mas não se torna mau por causa disso. E há um conjunto de pessoas muito contra 30 Seconds to Mars, que acham que é muito comercial e é tudo por causa do Jared e não sei o quê. Opa, não é bem óbvio que lava à vista, não é? Olharmos para eles e vermos o Jared. Mas não é de todo por causa disso. Eu gosto da música... Gosto das letras, gosto daquilo que me faz... como é que eu devo te explicar? As músicas inspiram-me, basicamente é isso. Portanto, gosto da música, gosto da letra, gosto deles, gosto de tudo. Não há nada que eu não goste nesta banda. Depois dos Nirvana, são a minha banda. E numa altura em que se fala da cultura pop, e daqui a alguns anos, quando se estiverem a escrever livros de história sobre esta altura, como é que nós podemos definir o Jared Leto? Como é que ele vai aparecer nesses mesmos livros de história? Eu acho que ele é um gênio, e acho que é um gênio incompreendido por muitos. Não é à toa que ele ganhou agora um Oscar, melhor ator secundário. Ele é ator há muitos anos, aliás, antes de ser músico, ele é ator. Ele começou por ser ator, é a formação dele. E eu acho que ele é um homem das artes. Assim, tudo em que ele se mete, ele faz bem. Ele é realizador dos próprios vídeos. Ele compõe as músicas, ele compõe, escreve as letras... Tem também a faceta dele de ator e ele não deixa nada por fazer. E eu acho que é isso, eu acho que ele é perfeito em tudo o que ele faz. Ele é modelo também, ele é fotógrafo nas horas vagas, ele faz tudo um pouco. Ele tem prazo de validade? Admiro. Eu acho que não, porque eu acho que o Jared dorme na arca frigorífica. Não sei se já viste uma fotografia do Jared. Ele vai fazer 43 anos este ano. Epá, e é incrível. A sério? A sério. Porque comparas uma fotografia dele hoje, uma fotografia dele há 10 anos, e é praticamente igual. Só muda do cabelo, não é? Que ele está sempre a mudar de look. Epá, mas é incrível. Ele e o irmão têm genes. O irmão é o baterista, para quem não sabe, o Shannon, o baterista dos 30 Seconds to Mars. Eles têm uns genes incríveis. Aquela mãe, epá, é uma coisa, é uma fábrica de fazer bebés incrível. Eles são filhos de pais diferentes. A mãe é que é a mesma mãe, daí não serem assim muito, muito, muito parecidos um com o outro, pá, mas tanto um como o outro, o Shannon fez ontem 44. Foram muito prendados. Foram, sim, a mãe e os pais foram muito prendados e muito perfeitinhos naquilo que fizeram. Falaste há pouco das discussões que a música leva. Poderíamos, de certa maneira, compará-las, pelo menos em Portugal, às reações que se têm quando se discute também futebol. Porque essas discussões estão tão aguerridas, que levam quase, por vezes, aos insultos. Sabes que eu sou um bocadinho... Eu tenho o meu clube, não é? Obviamente, como toda a gente tem. Mas eu não ligo muito a futebol. Aliás, eu sou um bocadinho contra o futebol. Eu não gosto de futebol. A minha formação é ginástica acrobática e fui ginasta durante muitos anos, federada, e competi. Portanto, o futebol a mim não me diz nada. Mas eu compreendo que a paixão seja tanta como a da música também. Eu costumo dizer que, e estávamos há bocadinho a falar em off, as opiniões não se discutem. A música também não se discute, quer dizer, os gostos da música não se discutem. Aquilo que tu gostas, epá, eu não gosto, mas não quer dizer que seja mau. Portanto, podemos falar, podemos trocar opiniões e mostrar músicas uns aos outros e mostrar artistas e mostrar bandas. Epá, mas quer dizer, mas estar a dizer mal da banda que a outra pessoa gosta, eu acho que isso é um bocado ridículo, é um bocadinho como os clubes de futebol, como estavas a dizer. Epá, lá por eu ser do Sporting, não quer dizer que eu tenha que ofender as pessoas que são do Benfica ou que são do Porto. Isso é ridículo, pá, aquilo é desporto, não é? No fim de contas, é desporto e é aquilo que eu ensino à minha filha, que é não interessa ganhar, o que interessa é participar e o que interessa é fazermos alguma coisa, não é? E eu acho que aquilo é tão desnecessário, toda aquela violência, epá, não, aquele extremismo, aquele fanatismo, sou um bocadinho contra fanatismos. Achas que se leva a música um bocadinho a sério demais para aquilo que ela é? Sim, eu lembro-me há uns anos, no Festival Ilha do Hermal, quando os Nickelback foram apedrejados pelos fãs do Slipknot, epá, isso é ridículo, quer dizer... Está bem que não faz muito sentido e hoje em dia cada vez mais os festivais são estruturados nesse sentido, que é, tem um dia mais para o metal, tem um dia para o pop, tem um dia para a dança ou tem palcos diferentes. Ali na Ilha do Hermal era um palco, epá, e misturavam-se as bandas todas, portanto, ok, Nickelback com Slipknot é uma coisa que não joga muito bem. Agora, daí até os fãs do Slipknot apedrejarem os Nickelback, epá, eu acho que é tão desnecessário, tipo, porquê? A banda deles ia tocar a seguir, não é? O que é que eles ganharam? Quer dizer, ganharam porque não tiveram que ouvir os Nickelback, porque eles desistiram, foram-se embora e disseram que nunca mais voltaram a Portugal e o que é facto é que nunca voltaram cá. Mas eu acho que pá, não, deixavam os senhores tocar, os fãs deles ficavam contentes, pá, e a seguir ouviam as músicas deles, percebes? Não, não faz muito sentido, sou anti-violência. É uma mensagem de paz e amor para a música que a Isabela Rocha deixa neste Conversa Esquina. Oi, são meus amigos, messias da música internacional. Eu estou a aprender com o Jared Leto. Cá está, Jesus está sempre presente nas nossas vidas. Ana Isabela Rocha e ginásio, é a combinação perfeita para 2014, é o par do ano. Oh, mas sabes que é muito curioso porque isto começou por uma brincadeira por mim, mas está a tomar proporções um bocadinho desmedidas, que é toda a gente me fala em ginásio, em caminhadas, em alimentação saudável. Meus amigos, eu comecei esta jornada por mim, porque eu quero melhorar o meu corpo, quero melhorar a minha condição física, quero voltar a ter o corpo que tinha aos 20, eu sei que é quase impossível, mas quero pelo menos tentar e estou em busca de um estilo de vida mais saudável. Deixei de comer porcarias, estou a comer saudável, descobri alimentos que não sabia sequer que existiam, como as sementes de chia, as sementes de linhaça, as lentilhas. Sim, todo eu estou saudável. Mas nunca pensei que isso tocasse tantas pessoas, sabes? Eu tenho consciência que tenho 28 mil pessoas no meu Facebook público. Eu tenho essa consciência. Às vezes, quando meto um post, até penso duas vezes do género. Roja, menos, não estás a falar com os teus amigos, estás a falar para pessoas que não conheces. Eles conhecem-te minimamente, mas tu não conheces. Agora, eu tenho recebido um feedback, porque tu não tens noção, de mulheres que se sentem inspiradas. Eu sinto-me, sabes o quê? Eu sinto-me uma Oprah da rádio, uma Oprah Winfrey, porque de repente parece que eu estou a mudar, a ser bestia à parte, mas é aquilo que eu sinto quando recebo as mensagens são mais de mulheres. É que eu estou a mudar a vida delas, que elas sentiram-se motivadas, que estão a fazer exercício, que também já compraram a linhaça e a chia e não sei o quê, que também já deixaram a comida que faz mal e estão no ginásio e vão fazer caminhada assim. Pá, a sério, eu não fazia ideia que isso se contagiava desta maneira, percebes? Eu estou a fazer aquilo por mim, mas se puder ajudar alguém, eu pá, fico muito contente. Óbvio. Apetece-te gritar ginásio grátis para todas agora, só para vocês. Pode ser. Ginásio grátis para todas! Até porque, e é isso que eu digo às minhas seguidoras, que é, não precisam de gastar dinheiro em ginásio para fazer exercício. Eu faço no chão da minha sala, minhas amigas. Eu não ando cá a gastar dinheiro em ginásios. Eu aspiro bem o meu tapete, não é? Porque tenho dois cães. Portanto, aspiro bem o tapete da minha sala... E pronto, estou ali durante uma hora, se for preciso, a batalhar. Mas falávamos há pouco de culto na música, do culto dos 30 Seconds to Mars. Também não começa a nascer em Portugal o culto do ginásio. Epá, sim. E o culto da caminhada e de... E eu não fazia ideia que isto existia. É trendy. Entre... Epá, é uma moda. Eu não fazia ideia... Epá, a sério, eu tenho andado embrenhada nos meus McDonald's e na Coca-Cola para essa publicidade, porque eu sou completamente viciada em... fast food e em Coca-Cola. Epá, sou. Eu chegava a beber 1,5 litros de Coca-Cola por dia e acordava de manhã em jejum para beber um copo de Coca-Cola, só para teres noção, porque eu nunca tive adições, eu nunca fumei, eu nunca bebi álcool, portanto, eu nunca me droguei. Eu não tinha vícios, portanto, o meu vício era a Coca-Cola e a comida que faz mal. E agora, desde que optei por este estilo de vida saudável, eu tenho percebido à minha volta, pá, que há muita gente a fazer isto e que é moda. Eu tenho uma amiga minha que vai às corridas, às maratonas todas que existem aqui, pá, é uma coisa incrível. E eu pergunto-lhe assim, pá, mas qual é? Eu não gosto muito de correr, sou sincera. É pá, ir caminhar ainda vou. Corro um bocadito. Agora, correr por correr, pá, não acho graça. Mas eu acho que todos os ginastas têm um bocadinho essa cena. Para nós, o exercício é ginástica. É pá, correr e andar, quer dizer, é poucachinho. E eu perguntava à minha amiga, pá, mas qual é a graça de correr? E ela uma vez perguntou-me, tu já experimentaste correr uma maratona? Uma meia maratona, ou o que seja. Eu disse, não. Pá, então experimenta e depois quando acabares diz-me. A sensação de satisfação, de fizeste bem ao teu corpo, de sentires o teu corpo todo mexido, não é? Passa a expressão. Pá, é das melhores coisas que existem no mundo. E eu agora, quando comecei a fazer as caminhadas, comecei a perceber isso. Eu venho de cada caminhada, pá, e ando, pá, durante uma hora e meia. Pá, eu sinto-me tão bem quando chego a casa. E sinto-me com mais, apesar de estar cansada, pá, sinto-me com muita energia. É melhor que um psicólogo? É muito melhor que um psicólogo. Olha que eu gastei muito dinheiro em psicólogo e em psiquiatra na altura das depressões, que também passei por isso. E muito do meu peso a mais também tem a ver com essa fase mais depressiva. E bem, é tão bom porque é mentalizar-te de que a tua vida pode ser melhor e de que o teu corpo pode ser melhor e fazeres bem a ti próprio. E isso me motiva. Pelo menos a mim está-me a motivar muito. Estás sozinha contigo mesmo? É isso. É importante tirares um tempo para ti neste caso? É. Para... Neste caso, uma pessoa quando é mãe nunca tem tempo para si própria, não é? Portanto, eu tudo o que faço acabo por fazer em conjunto, em família, até se torna mais fácil. Por exemplo, eu vou para o chão da minha sala para fazer exercício, a minha filha vai logo a correr. Mãe, é agora, vamos fazer abdominais. Bora, vamos fazer abdominais. E ela está sempre ao meu lado, portanto, eu nunca estou sozinha. Mas às vezes, pá, sim, meto os fones e ouço música e desligo ali um bocadinho, apesar dela estar ali, coitadinha, mas desligo um bocadinho e consigo estar comigo. É muito raro fazer sozinha. Tenho feito em família e aconselho, porque é bom para todos. Porque ajuda também a nível familiar, porque se cria um laço maior entre a família. Agora parece, sei lá o quê. Eu não estou a pregar nada, não. Estou mesmo a falar. Pá, que tem-nos feito muito bem, a nós os três. Como aumentar a taxa de natalidade? Façam exercício. É verdade, aumenta um bocadinho a libido. Mas não interessa, se calhar. Isto está a ser uma sessão cheia de coisas. Estás a aprender, não estás? Estou a aprender. Queres uma namorada feliz ou uma mulher feliz? Mete-a a fazer exercício. Sim, primeiro tenho que arranjar, depois logo se vê. Se calhar fazer exercício no chão da minha sabes sala. Eu sou considerada a Teresa Guilherme da rádio. Vou fazer uma pergunta, mas agora vamos falar sobre isso. Eu sou considerada a Teresa Guilherme da rádio porque sou muito sentimentalona e sou romântica e sou casamenteira. Já fiz muitos arranjinhos, felizes até hoje. Alguns também não é? Mas é algum dom que... Epá, é uma veia que eu tenho. Eu custa-me ver pessoas sozinhas. Eu sei que há pessoas que estão bem sozinhas, não tem nada a ver com isso, não é? A pessoa pode estar sozinha e feliz da vida, acho muito bem, sempre fui muito independente e não sei o quê. Coisa. Mas, epá, gosto de fazer arranjinhos, sabes? Ver uma pessoa de um lado, pronto, sugadita, não é? Triste. E depois ver a outra pessoa do outro lado também assim, apesar de miminhos, e gosto de juntá-las e vê-las felizes e não sei o quê. Não queres tratar dos meus dados depois desta... Isso que eu estava... Eu estava precisamente a iniciar esta conversa, não é? Por causa disso, eu posso ajudar-te. Gostaria imenso de ir à Média Capital conhecer... raparigas, desculpa. Ai, meu Deus, que estou... Olha, até te estás a atrapalhar. Eu acho que sou despedido. Bem, eu ia te perguntar... Sim. Ah, ia te perguntar... tinha a ver com aquilo que estavas a dizer... Dos vícios, de não os teres e de canalizares isso um bocadinho para a Coca-Cola, para o McDonald's. Sim. É possível ressacar no fim, quando dizes, epá, não quero mais isto? É possível ressacar por isso? É possível sofrer por isso? Ter suores frios por isso? Então não é. Aquilo é um vício como outro qualquer. A Coca-Cola e a comida, a fast food, é um vício como outro vício qualquer. Como o álcool, como a droga. Eu sei que pode haver pessoas a pensar, olha, está maluca agora, não tem nada a ver. Epá, tem a ver, tem, porque acabas por ter um estilo de vida que é aquele estilo de vida, não é? E quando tens que mudar, quando são muitos anos, pá, eu sou muitos anos, são mais de 20 anos nisto, sentes ali uma ressacazinha, o teu corpo ressente-se. Eu acordo às vezes com aquela vontade, sabes, aquele gostozinho assim na garganta quando tu tens muita vontade de comer uma coisa, sabes, aquela ânsia, aquela gana. Pá, eu sinto isso com a Coca-Cola, com a comida não tanto, e pá, mas com a Coca-Cola é uma coisa... É um vício, mas caso Coca-Cola e fast food são vícios muito desprezados, apesar de se apelar tanto à comida saudável, não diria colocar no mesmo patamar da droga ou do tabaco. Sim, mas as pessoas colocam em patamares completamente diferentes, muito abaixo. Sim, ou então nem sequer assumem que é um vício. mas um dos meus médicos, que eu consultei durante algum tempo e que me teve a ajudar a fazer uma dieta há uns anos, disse-me isso, que as pessoas deviam ter mais essa consciência, porque acham que não. Ah, olha, vou-me vingar na comida e na Coca-Cola, que ao menos não me estou a drogar, ao menos não estou a fumar e não sei o quê. Epá, não, porque acaba por ser um vício também e que também traz muitos problemas para a nossa saúde. Obviamente que são problemas diferentes, não é? Do álcool e da droga, óbvio. Epá, mas o colesterol, os AVCs, os ataques cardíacos, epá, muitos têm a ver com a má alimentação e com o facto das pessoas não beberem água e beberem refrigerantes, completamente. Há uma nova Isabela Roja em todo este processo, a nascer? Ou as características continuam lá, é só a parte... Ah pá, eu sou a mesma, basicamente. Mas sou a mesma saudável. Em vez de entupida com porcaria, sou a mesma desentupida. Mas não te terás características novas como pessoa? Não te molda a personalidade que já... Eu acho tranquila. Que estou... Não, tranquila não, porque eu tenho mais energia, o que pode não ser bom. Okay. Porque a Roja é sinónimo de... energia extrema, vá, e pode cansar, mas aquilo que eu sinto neste momento, acho, ainda não confirmei com a minha família, mas eu acho que estou um bocadinho irritante, porque agora tudo é lindo, o mundo é lindo, é tudo bonito e a Roja está com mais energia do que nunca, portanto, eu já falo muito, agora falo mais, porque agora estou super motivada e estou a sentir-me, epá, diferente, estou a sentir-me nova, percebes? E isso eu acredito que ao fim de umas semanas dê cabo da cabeça de quem está comigo todos os dias, incluindo colegas de trabalho, não é só, não estou a falar de marido e filha, estou a falar de toda a gente que está à minha volta, aquele core, estás a ver, que está sempre ali comigo. Epá, eu acredito que daqui a um mês já não me possam ouvir. Acreditas que ainda estás no teu estado de graça? Eu acredito que ainda estou no meu estado de graça neste momento. Eu neste momento estou a habituar-me a tudo ainda. Mas estou tão contente, porque já estou a fazer há duas semanas este plano de vida saudável e não me está a custar nada. Eu nunca tinha provado lentilhas, achava que não gostava de lentilhas. Afinal, aquilo é bom, sabe a grão. Portanto, eu estou contente porque estou a comer saudável e estou a gostar. Não me está a custar fazer isso. Portanto, neste momento estou a pairar. O mundo é lindo, tudo é lindo, é espetacular. A comida saudável é maravilhosa. Este novo estilo de vida é maravilhoso. E todo eu me estou a descobrir. E além da parte de casamenteira, quantas pessoas já conseguiste influenciar na Média Capital Rádios? Epá, não sei assim também, não ando com um bloquinho de notas a apontar, não é? Mas já ajudei alguns, ajudo mais amigos do que amigas. É curioso, não sei porquê. Os homens querem ficar cada vez mais bonitos? Não é isso. Ah, mas estás a falar em contagiar a nível saudável ou sim, de Teresa Guilherme da rádio? Não, vou falar a nível saudável. A nível saudável. Casamenteira já o és. Sim, pronto. Casamento de Santo António, isso foi feito em tua homenagem. Sim, a homenagem, a Rosa Maria, é isso mesmo. Mas a nível saudável... As pessoas perguntam-me o que é que eu estou a fazer e estão muito curiosas, mas ainda não deram o passo. Sabes porquê? Porque estão à espera de ver resultados no meu corpo. É uma espécie de balão de ensaio neste caso. Eu acho que só quando as pessoas começarem a ver a Roja fit, ali, toda rijinha, é que vão começar a adotar este novo estilo de vida. Mas eu acredito que isto vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Opa, quer dizer, eu estou a fazer exercício todos os dias que não fazia. Estou a comer saudável que não fazia, não é? Deixa de comer porcarias. Caramba, alguma coisa se há de notar no meu corpo. E depois aí logo vamos ver. Está a servir, basicamente, balão de ensaio, como Portugal serviu de balão de ensaio para a Troika. Eu sinto-me isso. E agora acaba as conversas de esquina. até um dia destes, foi um prazer. Rádio Comercial, como é que se consegue chegar ao primeiro lugar e destronar a RFM? Com muito trabalho. Muito trabalho, muito amor por aquilo que se faz e um espírito de equipa como eu nunca vi em mais lado nenhum. Também nunca trabalhei em mais lado nenhum. Não, estou a brincar. Trabalhei noutras rádios, óbvio, locais, antes de chegar à Rádio Comercial. A Rádio Comercial é a única rádio grande onde eu já trabalhei. Eu estou lá há 14 anos. Mas aquilo que eu sinto, porque nós acabamos por nos conhecer todos no meio, não é? E temos amigos noutras rádios, sim, nomeadamente na Renascença, na Mega, na RFM, portanto, conhecemos-nos todos. E aquilo que nós conseguimos perceber nas conversas que temos, não querendo aqui estar a contar conversas que não se possam contar, não tem nada a ver, mas pá, o nosso espírito é um espírito muito particular. E eu acho que só se explica, para já, pela capacidade de liderança do nosso diretor, que é o Pedro Ribeiro. Não é só um diretor, pá, é um gajo super-humano, é amigo. E preocupa-se muito connosco. E eu acho que isso é o ponto de partida para tudo, porque nós confiamos nele, ele confia em nós, e a partir daí está uma base de confiança montada que é muito importante para que uma rádio consiga subir da maneira como nós subimos. E depois é a amizade que nós temos uns com os outros e a maneira como nós nos relacionamos todos os dias. Opa, não há cá merdas, sinceramente. Desculpa, depois põe um pi em cima. Ah, não, isto não precisa de pi agora. Não precisa, não. É pá, espetacular. Posso dizer mais? Bem-vindos a Beirais, acho que já aconteceu. Já. Merda, pode-se dizer. Sim, e nos Brancos com Açúcar dizia-se muitas vezes. E nos Filhos do Rock também se diz muitas vezes. Sim. E dizem outras coisas. E o Pepe Rapazó também já disse em Beirais. Ui, gosto do Pepe. Adiante. E, portanto, eu acho que é toda. É toda essa energia positiva que existe na nossa equipa que nos fez chegar até número 1. E obviamente que as nossas manhãs passam manhãs muito fortes. O Ricardo veio reforçar a manhã, que já estava ótima, mas veio reforçar. Pá, a Michord é uma coisa do outro mundo. O Ricardo é uma coisa do outro mundo. Eu acho que o Ricardo não existe. Eu acho que ele não é verdadeiro. Não, é feito a computador. Ele um projeto. Até virou conversa de esquina, também pensava que ele não. Mas depois não, ele teve cá e tu percebes que ele era de carne e osso. Sim, e percebi que ele tem uma percepção do tempo melhor, porque ele é incrivelmente alto. Vocês com a liderança sentiram que provocaram pânico ao RFM? Sentiram a RFM, entre aspas, a patinar? Acho que não me fica bem falar sobre isso, mas acredito que os tínhamos assustado um bocadinho. Neste caso, existiram tantas mudanças, era mais por aí que eu ia. Mas não, entrando em termos polémicos e que pode provocar a Terceira Guerra Mundial. Não, acho que não há necessidade. Acho que nós estamos fortes e acredito que a concorrência se sinta na obrigação de lutar. Mas qual foi a primeira sensação quando chegaram os primeiros resultados que diziam ok, a Rádio Comercial está em primeiro e o objetivo de tantos anos de tanto trabalho foi finalmente conseguido? Para nós foi do género. Ok, pronto. Cá está. Houve alívio? Ai, o meu coração. Ai, que isto ainda vai perder agora. Houve alívio de género. Ok, já chegámos. Mas depois houve uma. Como é que se diz? Falta uma palavra. Que isso na realidade? De ter que se manter? Não é isso. Ai, caramba, está-me a dar uma branca. Já sei. Houve uma responsabilidade acrescida. Faltava uma responsabilidade. Ai, que nervos, a Roja, pensa. Foi uma responsabilidade acrescida e maior e um bocadinho assustadora, que é, ok, nós chegámos, não é? Mas agora temos que manter. Porque o chegar até não é assim tão difícil, percebes? Agora, porque nós tínhamos uma meta, tínhamos uma linha de pensamento e sabíamos para onde é que íamos. Agora, o chegar ali e o manter durante tanto tempo não é fácil. E isso só se faz com muito trabalho. Muito trabalho, um brainstorming de ideias enorme entre nós. Toda a equipa funciona quando é preciso pensar, seja num passatempo, seja no que for, numa promo da rádio. Toda a equipa pensa em conjunto. O Pedro pede ajuda a toda a gente. Portanto, não é só uma pessoa, é a equipa. E eu acho que o segredo continua a ser esse, como já disse há bocadinho. Este projeto Rádio Comercial tem quantos mais anos para dar à antena? Ou ainda não se pensa... Eu acho que não pensamos nisso, sinceramente. Não há um prazo e não é assim que nós funcionamos. Nós vamos vivendo o dia-a-dia e vamos tentando fazer melhor todos os dias e superar-nos a cada dia. Opa, parece conversa de treinador de futebol, não é? Mas lá está, a equipa que ganha não se exatamente, não se mexe. Portanto, acaba por ser um bocadinho isso. Nós estamos a saborear aquilo que conseguimos conquistar e esperamos conseguir fazer isto durante muito mais tempo e continuar em primeiro lugar durante muito mais tempo. Obviamente que se um dia, por alguma razão, deixarmos de estar, epá, não vamos deprimir por causa disso, percebes? Mas é bom estar em primeiro lugar, sim. Quando se liga o microfone, ou antes de se ligar o microfone, pensa-se, ora bolas, estou na rádio mais ouvida de Portugal? Sabes que eu nunca fui muito disso, de pensar nessas responsabilidades. Aliás, o Pedro dá muito na cabeça, pá, porque eu sou muito... Pá, tenho o coração na boca e acabo, às vezes, por não pensar muito nas repercussões que aquilo que eu digo ou faço possam... Que possam existir ou que possa ter. E com a minha página de Facebook acontece isso muito também. Eu não penso muito nisso. Pá, eu abro o microfone e faço o meu trabalho o melhor que eu sei. De vez em quando tenho feedback dos ouvintes, é que estremeço um bocadinho e o Facebook assusta muito. Nós fomos a primeira marca de comunicação a atingir 1 milhão de seguidores, de fãs no Facebook. E isso assusta um bocadinho. Quando eu ponho um post e em 10 minutos chego aos 10 mil likes com 200 ou 300 comentários, eu penso, epá, peraí, Roja, tu não estás sozinha a fazer emissão, menos, tem cuidado. Portanto, às vezes tenho essa consciência por causa do Facebook. Mas na rádio não, quer dizer, eu tenho o microfone como nós estamos agora aqui, nós temos os dois, não é? Eu não tenho noção nenhuma daquilo que se passa lá fora, apesar de saber. Mas até faço um esforço para que isso não aconteça, faço um esforço para não pensar nisso, epá, porque senão sou esmigalhada pela responsabilidade. E tento não ser para ficar mais liberta para fazer o meu trabalho. Mas há uma necessidade de travar, por assim dizer, um bocadinho da exposição pública, que hoje os animadores estão muito mais expostos do que aquilo que estavam. Sim, perdeu-se muito da magia da rádio, continuo a dizer isso. Eu sou muito anti-webcams e não sei o quê, mas por outro lado sou muito a favor de redes sociais, portanto eu própria sou um bocadinho... Pá, a rádio agora cria figuras públicas? Cria, pá, isso é assustador. É assustador porque, ainda por cima, eu vou falar do meu caso, porque não posso falar dos outros, não é? O programa da manhã é normal, não é? Tem a expressão que tem, é o programa da manhã. Agora, nós, animadores que fazemos outros painéis que não são o programa da manhã, é muito estranho. Porquê? Porque eu sou só uma animadora de rádio, sou só uma miúda que faz rádio e que, por acaso, se mexe muito bem nas redes sociais. Eu acredito que muita da exposição que eu acabo por ter, no meu caso, tem a ver com as redes sociais. Eu sou muito ativa, posto muitas coisas, partilho muito de mim. Não demasiado, não é? Não ponho muita coisa privada, mas partilho algumas coisas. E é curioso ver as pessoas, às vezes, no supermercado, eu dou o cartão multibanco e dizem-me: "Ah, Ana Isabel Rosa, da Rádio Comercial?" Eu digo sim. E eu acho sempre estranho, porque eu esqueço sempre a parte das redes sociais, sabes? Quando isso acontece, e penso: "Poxa, mas eu faço rádio, como é que a pessoa me reconhece?" Mas, caramba, eu digo o meu nome sai, as pessoas ouvem, portanto é normal que conheçam. A semana passada aconteceu uma coisa estranhíssima. Entrei num restaurante, no Fórum Montijo, fomos lá jantar, e assim que eu me sentei, veio uma rapariga ter comigo, feita louca, e disse: "A Rojinha!" E eu fico a olhar para ela, dizendo: "Será que é a minha colega de escola? Será que eu conheço de algum sítio?" "Tu não me conheces, mas eu conheço-te, eu sigo todos os dias, e não sei o quê, também sou marciana, também gosto de Second to Mars." E depois virou-se para a minha filha: "Esta é a No, eu conheço a No, do Livro das Pérolas, e não sei o quê." E depois eu comecei a pensar: "Espera aí, eu lancei um livro, tive alguma exposição com isso." Portanto, é normal que as pessoas cada vez mais nos conheçam, porque nós fazemos mais coisas também, e estamos mais expostos, como tu estavas a dizer. Há o fator, há a fotografia, há o vídeo... E sim, deixámos de ser meros animadores de rádio para nos tornarmos um bocadinho de toda a gente que nos ouve. Antigamente era mais difícil, as pessoas ouviam, sabiam o nome, mas não faziam ideia de quem era, não é? Agora vão ao Facebook, vê-nos, veem os vídeos da comercial, vê-nos. Portanto, sim, é muito mais fácil agora. Mas é estranho. Mas sentes necessidade de travar alguma coisa na tua vida pessoal, nos teus hábitos ou na tua forma de te expressares em público? Sim, tenho mais. Se calhar é psicológico, mas tenho muito mais cuidado. Com certas conversas que tenho, até com amigos, sabes? Aquela coisa de às vezes estarmos a criticar, é pá, o que quer que seja, ou o governo, ou o que quer que seja. Tu nunca sabes quem é que está ao teu lado e quem é que está a ouvir aquilo que estás a dizer. E imagina que eu, por acaso, estou a falar com um amigo meu, imagina, e digo: "Pá, não gosto nada daquele gajo da televisão, não sei o quê." Imagina, e que essa pessoa ou é amiga da pessoa de quem eu estou a falar, ou então que me conhece e vai dizer: "Ah, não sei o quê, vê lá, ouvi a Roja dizer mal não sei de quem." Pá, é chato, percebes? Há certas coisas que às vezes tu falas e nem é por mal, são conversas normais que tens com amigos, mas tu nunca sabes quem é que está ao teu lado e quem é que está a ouvir aquilo que estás a dizer. Ou a maneira como sei lá, eu tenho mais cuidado agora com a maneira como me apresento em público, por exemplo, se vou a um sítio qualquer ou vou jantar, tenho mais cuidado com a roupa, percebes? Porque nunca sei quem é que vem ter comigo, quem é que quer tirar uma fotografia. E hoje em dia, qualquer pessoa que te venha conhecer, não é? Ou que queira conhecer-te porque é teu fã ou teu seguidor ou o que seja, quer tirar uma fotografia, para partilhar nas redes sociais. Imagina que eu nesse dia estou toda descabelada, não tenho maquiagem, estou com olheiras, estou com borbulhas, percebes? Há certas coisas que eu tenho mais cuidado. Eu dei por mim a ir a uma loja de produtos de maquiagem, não sei o quê, comprar um tapa-olheiras, ou como é que aquela porcaria se chama, e uma cena para tapar as borbulhas e as manchas da cara, e não sei o quê. Porquê? Porque às vezes eu sou surpreendida e não quero ficar horrorosa nas fotografias que tiro, percebes? Portanto, sim, tenho algum cuidado. Não demasiado, não faço televisão, não cheguei a esse exagero, mas tento ter algum cuidado comigo. Há a necessidade de criar uma personagem ao lado da Ana Isabela Rocha, não, normal? Não há personagem nenhuma. Aquilo que eu tenho é um bocadinho mais de cuidado, obviamente, também para não me parecer descuidada, porque é normal, tu quando estás de fim de semana ou quando estás mais descansada com a família, não estás preocupada agora cá com a roupa e com a maquiagem, não sei o quê. Mas há um certo cuidado que é mínimo, mas eu acho que isso toda a gente devia ter no seu dia-a-dia para se sentir bem consigo próprio. Quer dizer, não tem a ver com a questão de ou fazer rádio ou aparecer no Facebook. Acho que toda a gente devia ter esse cuidado, mas obviamente que tendo a responsabilidade que temos, e no meu caso que eu tenho, tenho esse cuidado e tenho a obrigação de ter esse cuidado. Voltando um bocadinho atrás, porque esse sinal, esse valor anti-webcam, anti-fotografia? Porque eu acho que essa a rádio energia... é linda. A rádio é linda sem essa exposição que hoje tem? É, óbvio, não te vou dizer que para o nosso ego não é bom esse tipo de exposição. É muito bom. Nós temos um reconhecimento como nós nunca tivemos, nós, pessoal da rádio, como nunca tivemos antes e antigamente, não é? Mas, pá, eu acho que aquilo que diferencia a rádio da televisão é precisamente é a magia. É tu estares a ouvir uma pessoa na rádio e estares a imaginar como é que ela é. Se é mais gorda, se é mais baixa, se é mais magra, se é mais alta, se é mais baixa, se é morena, se é loira. Epá, eu antigamente ouvia rádio e eu imaginava isso, depois sonhava com aquelas vozes e pensava, oh, como é que ele... Ele, não é? Óbvio, os animadores. Opa, como é que ele será? Tem uma voz tão linda. Será que é assim? Será que é assado? E não sei o quê. E isso fazia... Mexia comigo e fazia a minha imaginação crescer e mexer. E hoje em dia não é preciso. Porquê? Porque estás a ouvir uma emissão de rádio, ligas a webcam, estás a ver o estúdio. Estás a ver o animador lá, coçar a cabeça... Mexer no telemóvel, mexer no computador e não sei o quê. Epá, perdeu-se um bocado aquela... Mas ganhámos outras coisas, ganhámos muitas coisas. Mas há ali uma certa dose de magia que eu acho que se perdeu. Tanto que eu, quando faço emissão, pá, nunca ligo a webcam do estúdio. Pá, perdoem-me, mas acho que há coisas que são sagradas. Uma coisa é eu tirar uma fotografia no estúdio e pôr no Facebook, no Instagram, o que quer que seja. Outra coisa é eu estar a trabalhar, a fazer emissão, e pá, é ter um Big Brother a olhar para mim. Pá, não é? Acho que é desnecessário, é demais. Hoje, quais os ingredientes para se ser animador de rádio, além da voz? Há aqui muitas componentes que... Hoje em dia nem é bem a voz. Já a voz perdeu a componente principal de um animador de rádio? Eu arrisco a dizer que perdeu. Perdoem-me quem me está a ouvir, mas eu acho que perdeu. Porque eu acho que hoje em dia aquilo que te diferencia de qualquer voz maravilhosa é a tua atitude, é a tua forma de comunicar e é, eu não diria a tua personagem, mas és tu enquanto pessoa. É preciso ser-se um bocadinho ator no meio disto tudo, não? Eu acho que é preciso teres muito jogo de cintura. Ator, eu não diria, porque eu não encarno nenhum papel quando estou a fazer emissão. Eu sou eu. Nem mudo a minha voz. Opa, obviamente que os microfones são microfones bons, têm um processador, não sei o quê, que faz aquilo parecer um bocadinho mais bonito. Mas eu não coloco a minha voz assim para fazer uma coisa, não sei o quê. Não, pá, eu sou normal, tenho a minha maneira de comunicar, tenho a minha linguagem, não fugindo à linguagem da rádio, não é? Portanto, eu não posso tratar os meus ouvintes por tu. Eu não digo como é que é, tudo fixe, tudo nice, não sei o quê. Pá, não posso, eu falo assim com os meus amigos, mas não posso fazer isso, não é? Portanto, há um certo cuidado com aquilo que dizemos, mas não é estudado. No meu caso, pá, não é estudado. Eu estudo aquilo que tenho que estudar para a emissão, ou seja, os espetáculos que a rádio está a promover, faço uma pesquisa sobre os artistas que vou passar, sobre as músicas, eu não sei o quê, para ter sempre algumas notícias e para a emissão ter um conteúdo, percebes? É aquilo que nós chamamos o show prep. Há que preparar o show que nós vamos dar. Mas não há personagem nenhuma ali. Gostavas de tratar os teus ouvintes por tu? Tenho saudades. Quando estava na Best Rock, porque... Epá, era um bocadinho mais eu. Tinha a minha linguagem, não tinha que me preocupar com a linguagem. Epá, porque eu sou muito assim, do bora, do nice, do altamente, do fixe e não sei o quê. E na comercial não posso fazer isso. Mas já me habituei, sabe? Já são muitos anos, portanto já me habituei. Depois saio do ar e falo normalmente com os meus colegas e com os meus amigos. Mas sim, sinto uma certa falta daquela rebeldia que nós tínhamos na Best Rock, que também pertencia à Média Capital. Então eu entrei para a Rádio Comercial Rádio Rock, em 99. Dois ou três anos depois a Rádio Comercial, não foi bem fechou, mas acabou daquela forma rock e passou a ser uma rádio mainstream e foi criada a Best Rock para nós não perdermos aqueles ouvintes rock que tínhamos. Portanto, está tudo dentro da mesma empresa. Quando tive a minha filha, portanto, em 2006, voltei a ser chamada para esta comercial, uma comercial já com o Pedro Ribeiro, uma comercial muito mais atual, digamos assim, muito mais jovem. Século XXI. Sim, acaba muito mais moderna, vá, okay. Digamos isso, não é? Digamos assim. Mas tenho alguma saudade daquela rebeldia que nós tínhamos na Best Rock? Pá, tenho porque aquilo é a minha praia, eu sou roqueira, portanto a minha praia é aquela. E é aquela forma de comunicar. E não... Mas quer dizer, mas não me sinto nada mal com aquilo que estou a fazer agora, não é? Mas gostava de ter, por exemplo, um programa de autor onde pudesse apresentar as minhas bandas rock mais malucas, aquelas novidades que eu ouço no meu iPod e que não posso ouvir na comercial, nem posso passar na comercial. E os ouvintes da comercial gostariam de ser tratados por tu? Não, eu acho que não. Eu acho que não. Opa, eu acho que não, porque hoje... Existe na mesma... E desculpa estar-te a interromper. Não, existe, não. Existe proximidade através de você. Exatamente. É isso que eu te ia explicar. Eu acho que eles não precisam de ser tratados por tu, porque nós temos toda a proximidade do mundo com eles. Só que não tratamos por tu. Porquê? Porque nós, na realidade, não os conhecemos de lado nenhum, não é? E há um fator muito importante, que é a educação e o respeito. E, epá, isto é tudo muito fixe, é tudo muito nice, não sei o quê, mas nós não conhecemos os nossos ouvintes. E tanto temos ouvintes com 15 anos, com 20 anos, com 25, epá, como temos ouvintes com 50 anos. Eu não trato por tu uma pessoa com 50 anos que eu acabei de conhecer. Epá, não trato. Fui habituada assim, fui educada assim. Primeiro trato por você. Epá, se a pessoa me disser... Olha, trata-me por tu, aí eu trato por tu. Na rádio as pessoas não nos podem dizer isso. Portanto, o que é que acontece? Acontece que no ar nós partimos do pressuposto que, ok, não conhecemos as pessoas, vamos respeitar, vamos tratar por você, apesar de haver uma grande proximidade. No Facebook já é diferente. Porquê? Porque as pessoas tratam-nos por tu no Facebook e nós tratamos as pessoas, algumas, por tu no Facebook. Aí já é... temos essa margem de manobra, percebes? E o Facebook aproxima-nos muito também, as redes sociais aproximam-nos imenso das pessoas e tu podes ter uma proximidade muito grande com os teus ouvintes, neste caso a falar contigo que fazes este programa, sem tratares os ouvintes por tu. Não precisas. Também não é você para aqui, você para ali, sei lá. Não é? Opa, não é. Não é assim afetada. Transitar assim estava horrível. Exato. Não é afetada, não sei o quê. Mas, epá, não saia daí, em vez de não saias daí, não é? Sim. Não é tipo, olha, você não saia daí, ah, sei lá, Bernardo, não é? Não, mas podes respeitar e ser fixe na mesma. Aliás, vês pelas nossas manhãs, eles não tratam as pessoas por... Nenhum de nós trata por você. Mas por tu sentes por uma... Tu. Por tu. Sim. Mas tu sentes uma proximidade enorme com eles. Tipo, aí andas malucos, yeah, não sei o quê, não é? Mas não te estão a tratar por tu. Mas também evitam a palavra você, que eu acho que isso é a chave. É evitar a palavra você, que às vezes assusta um bocadinho as pessoas e afasta um bocadinho as pessoas. Os portugueses alguma vez estiveram de costas voltadas para a rádio? Não. Eu não sinto... Eu trabalho em rádio há... Portanto, eu fiz quantos anos de carreira? 19? 19. Eu trabalho em rádio há 19 anos. Pá, eu nunca senti isso. Nunca. De vez em quando nas audiências nós temos essa indicação, que há menos pessoas a ouvir rádio, não sei o quê, pá, mas não se nota. Mas houve um reacender da paixão, neste caso? De... Houve... Por causa dos novos formatos que se apresentaram em rádio, da maneira revolucionária e nova como se faz rádio. O grande exemplo, e continuo a dar, passam as nossas manhãs. Nunca houve um programa da manhã como o nosso, mas, e com o impacto que o nosso tem. Mas pode-se culpar, entre aspas, a guerra das audiências por esta nova paixão dos... Ah, claro, dos... isso fomenta imenso a troca de ideias, o debate de ideias e o tentar sermos cada vez melhores. Óbvio, se não houver concorrência, pá, tu ao fim de um tempo estás a fazer aquilo que estás a fazer e acabas por cair na monotonia, não é? Se houver concorrência, tu és picaçado todos os dias. Ou seja, tu és obrigado a procurar novos recursos e novas maneiras de fazer as coisas. Ou então, novas maneiras de... maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. Que isso ainda é mais difícil. É teres o mesmo produto, não é? E teres que embrulhar aquilo de uma maneira diferente. Quem, e esse é o desafio. Quem estava na rádio antes desta rádio século XXI, desta nova rádio, estava acomodado? Bem, eu acredito que até eu, ao fim de uns meses, se não tiver um air check com o meu diretor, também me acomodo um bocadinho à maneira de fazer rádio. Temos que ser controlados, porque o ser humano é assim, quer dizer, não é nenhum defeito. Eu não tenho um defeito por causa disso. Toda a gente é assim e nós temos as nossas diretrizes para trabalhar, não é? Mas é normal que se ao fim de 3 ou 4 meses o nosso diretor não vá ali fazer um air check para ver se está tudo bem e se estamos no bom caminho, é pá, que a pessoa... Eu não digo que se vá desmotivando, é pá, mas que vá deixando andar, estás a ver? Tipo, está-se bem assim, não é preciso mais nada. Agora, se tiveres a concorrência sempre ali, o fantasma da concorrência, e tu tens que fazer melhor, assim não te acomodas. Estamos no boom 2.0 da rádio? Epá, eu acredito que estamos a viver uma fase gloriosa da rádio. Ouve-se muito falar dos gloriosos anos da rádio, não é? Sim. Há uns anos, eu não sei. Epá, mas eu acho que esta é uma... É de facto também uma nova era da rádio. Eu acredito que sim. Eu acredito muito que sim. E acredito que a rádio é um mundo de paixão, tanto para nós que a fazemos, como para as pessoas que estão do outro lado e que vibram connosco. Pá, impressionante. É impressionante o índice de paixão que nós temos. E a partir daqui, para onde é que a rádio vai? Essa pergunta é muito difícil, porque nós não sabemos. Tudo pode mudar de um dia para o outro? Tudo pode acontecer, sim. Tudo pode mudar. E hoje em dia nós já temos tantos recursos, já temos tanta tecnologia. Eu sinceramente assusta-me um bocadinho pensar que os animadores um dia poderão ser substituídos e que poderão não ser necessários. Mas, por outro lado, acho que é sempre preciso haver gente humana aqui deste lado. Não haver um computador só a debitar músicas e jingles. Até que para gravar os jingles precisas de pessoas, não é? Para programar o computador precisas de pessoas. Para cantar as músicas e compor as músicas precisas de pessoas. Portanto, porque é que não há precisado de pessoas também para fazer isso tudo? É diferente. Um computador não tem a sensibilidade que uma pessoa tem atrás do microfone. Por mais eficaz que seja, e existem rádios assim, que são computadorizadas e que não precisam de todo ter uma pessoa lá, pá, a pessoa grava os jingles e não sei o quê, monta aquilo e está a andar. E pá, mas não é igual, sabes? As pessoas gostam de ir no carro e de se identificar com aquilo que nós estamos a dizer. Tipo, olha, ontem vi um filme muito a giro, gostei muito, não sei se viu também, não é? As pessoas gostam disso. Identificam-se e percebem que nós somos iguais a elas. Quase como uma família. Ana Isabela Rocha, escritora. É algo que soa bem. Epá, não. Não, então. Não, nem escritora, nem blogger, nem nada disso. Eu recuso terminantemente essas coisas mas, todas. Mas que projeto foi este do livro? Isto onde é um projeto de maternidade, basicamente. Isto é a Roja Empreendedora. Epá, isso está bem. Eu assumo. A Roja Empreendedora, sempre com vontade de fazer coisas novas, bater punho. acho muito bem. Agora, escritora, não sou escritora. De todo, gosto muito de escrever, sempre gostei, mas não sou escritora, tal como sempre gostei muito de cantar, canto no chuveiro, mas não sou cantora, não é? Pronto. Eu tive uma filha há 7 anos e meio e foi muito agir descobrir o crescimento de uma criança. E quando... eu sempre fui muito de apontar as coisas e não sei o quê, porque acho que um dia mais tarde vou gostar de ter esse registro. Epá, tudo, seja fotografias, seja... Gosto de apontar as coisas boas que me vão acontecendo na vida, guardá-las, para depois um dia poder recordar. E quando a Leonor, nós tratamos por Nô, quando ela começou a falar... Perdão. Nós achamos muita graça às coisas que ela dizia. E já estávamos na fase do Facebook, na era do Facebook, e eu comecei a partilhar as gracinhas dela no Facebook. E pá, como partilhamos outra coisa qualquer. Tipo, olha, hoje ia na rua, escorreguei, caí. Pufas, pronto. Partilhava as coisas que ela dizia. E o feedback das pessoas era maravilhoso. As pessoas riam, adoravam. Os pais que já tinham crianças identificavam-se com aquilo que a Nô dizia. Os que não tinham lembravam-se quando eram pequeninos as histórias que os pais e as mães contavam das coisas que eles diziam e não sei o quê, não sei o que mais. E pá, para nós era uma delícia. Era a nossa filha. Portanto, tudo o que ela dizia, nem que fosse cocó, nós achávamos o máximo. E, portanto, começou por aí, Facebook. Passado, sei lá, 2 anos, nós continuarmos sempre a partilhar aquilo, eu não tinha blog, não tinha nada, fui um bocado anti-blog, nunca achei muita graça, não era muito interativo como as redes sociais são, portanto, nunca achei muita graça. E houve alguém que me disse do género, epá, tu devias escrever um livro com as coisas que a tua filha diz. E eu achei, epá, está bem, era uma ideia muito gira, mas e concretizar, até porque eu não sou escritora... Não sei como é que iria pôr isso em prática. Houve mais pessoas que me disseram, olha, se calhar devias criar um blog, era uma cena gira, está na moda, não sei o quê, criavas um blog. Pá, eu andei a pesquisar a cena, eu tive um blog na altura da Best Rock, mas tipo, quase nunca lá ia. E fiz o blog. Pá, fiz o blog e aquilo foi estrondoso, porque a gente dizia, pá, Roger, isto era gira, era ter um livro. Eu comprava o Livro das Pérolas, escrevo o Livro das Pérolas. Pronto, entrou em contacto comigo a Zebra Publicações, a minha editora, fizeram uma proposta para lançar o livro. E basicamente foi passar tudo o que estava no blog para o livro, fazer ali uma seleção, havia algumas pérolas que eu não podia partilhar, as fotos, que algumas tinham fotos, e foi fazer essa compilação e foi lançar, porque achámos que era um nicho de mercado, não havia nenhum livro assim, entretanto já foram lançados mais alguns, mas não havia nenhum livro com as pérolas que saem da boca das crianças, e o meu editor achou que era uma cena muito gira, epá, bora lá. A rádio está em alta, tivemos o apoio da Comercial, é um livro com a garantia da Rádio Comercial, e achámos ir lançar, porque havia tanta gente a identificar-se com a minha história e com a minha história de família, com uma filha pequenina que diz coisas malucas e que me envergonha em todo o lado e que não tem papas na língua. E pronto, e foi giro, e tenho um livro. Aquilo que eu queria era ter o livro para a minha filha e para a minha família. Essa era a minha ideia. Eu inicialmente queria fazer uma edição pequenina, de uma coisa só para nós, mas aquilo tomou proporções um bocadinho maiores e acabámos por lançar um livro para o país inteiro. Portanto, está à venda ainda, se quiserem. Chama-se Pérolas Mini Arrojadas. Tem o prefácio do Nuno Marco. Convidei o Nuno, porque o Nuno também tem um filho pequenino, tem o Pedrinho, e que também diz coisas engraçadas. Ele partilhava lá connosco na sala da Comercial. Convidei-o para escrever o prefácio. Ele aceitou logo de imediato. E depois convidei outra amiga minha para fazer a introdução, a Silvia Riso, que também tem 2 crianças, adolescentes neste momento, são 2 miúdos. que escreveu a introdução do livro, que também achou muito gira, e a Silvia também é uma pessoa muito engraçada, pá, que conta histórias de morrer a rir. E achei que eram dois nomes que faziam sentido, porque são próximos e que eu gostaria de ter no livro. E que também ia chamar a atenção das pessoas, óbvio, não é? Já na reta final do programa. Muito, não, é? Não, estamos a 7 minutos. Tinha que minutos, ser duas, três horas. Terminar. Não, mas já fazemos o remake, está prometido, está a ser muito agradável. Isto é só a primeira parte. Fazemos o remake disto num palco do Alto Jazz. Bora! Só não faço a pateada, é a única coisa, de resto. Como é que a Leonor adolescente vai olhar para este livro? Eu não faço ideia. Ela neste momento já me diz que o livro não é meu, é dela. Porque realmente, eu basicamente fui um papagaio da minha filha. Eu fui uma secretária da minha filha. Eu ia apontando as coisas que ela dizia. Portanto, eu não fiz nada de extraordinário. Este livro não é nada de extraordinário. É uma mãe que esteve atenta àquilo que a sua filha disse e que escreveu. Ela tem toda a razão. Diz que o livro é dela, porque realmente o livro é dela. As coisas foram ela... Foi ela que disse aquilo tudo, não fui eu. E agora, como já sabe ler e escrever, ela está no segundo ano. Diz que mais cedo ou mais tarde ela vai ter que escrever ela no blog. Portanto, no dia perguntou uma password, eu simpaticamente disse que ela ainda não tinha idade para essas coisas, e perguntou-me quando é que poderia começar a escrever o blog comigo, porque tem coisas que tenho que partilhar com o mundo, que são muito importantes, não podem ficar escondidas, e ela quer escrever. Epá, é assim, nós sempre a educámos no sentido de ser uma menina como as outras, não é por ter um livro que ela é mais do que os colegas dela ou que os amigos dela, não é por ter o pai e a mãe que trabalham em rádio, que ela é mais do que os outros, não é. Ela é uma miúda como as outras miúdas. É só que tem a felicidade de ter os pais que trabalham no meio em que trabalham, conhece muita gente que a maior parte das pessoas não tem a oportunidade de conhecer, priva com alguns deles. Portanto, essa é a grande diferença na vida dela. Mas ela sabe perfeitamente que não é isso que faz dela a melhor pessoa. E essa é a base da educação que nós lhe damos. Portanto, ela lida com o livro de uma maneira natural. Sem problema. O que é que a maternidade traz a uma mulher? Epá, traz tudo. De bom e de mau. Porque eu acho muita graça às mulheres que dizem ai, é maravilhoso, é tudo maravilhoso, é tudo espetacular, sou uma mulher nova, opa, ser mãe é lindo e não sei o quê. Mas também é mau. Porquê? Não tens de te rir, porque é verdade. Não, porque é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Epá, eu enervo-me as pessoas que dizem isso. Porquê? Porque a maternidade também tem coisas más. Epá, estar grávida também é mau. Também temos dores, temos mal-estar, temos não sei o quê. Epá, também às vezes é chato termos de nos levantar e ir dar o leite aos miúdos à meia-noite, ou porque acordou, ou porque não sei o quê. Porque ganhamos peso, porque... Epá, porque tens chatices, bolas, as birras. Epá, não é tudo bom, tem coisas más. Só que depois, aqui a grande questão é as coisas boas superam as coisas más. Ou fazem-te esquecer por momentos as coisas más, porque são tão boas que anulam as más. E isso é o segredo. É o que dá significado, neste caso, e passando o exagero, àquilo que é o sentido da vida. Pá, completamente. Sentes-te mais, neste caso, as mulheres sentem-se mais completas quando... Eu, no meu caso, eu não posso falar pelas outras, sim, não é? mas no sentiste-te meu mais caso, completa? Senti que cumpri um sonho. Okay. Eu sempre disse, pá, eu posso ser pobre a vida toda... Pá, a sério, posso comer sopa todos os dias, posso ser uma pessoa infeliz, posso não trabalhar naquilo que gosto, que por acaso até faço aquilo que amo, não tem nada a ver, pá, tudo. Agora, se eu não for mãe, é pá, vou ser a pessoa mais infeliz do mundo. Porque eu queria ter um filho meu, era o sonho da minha vida, eu podia nunca casar na vida, é pá, tudo e mais alguma coisa. Agora, eu queria muito ter um filho biológico, depois até posso adotar. Posso até nem conseguir ter mais filhos. Mas queria ter um biológico. E ter a minha filha foi pá, a coisa melhor que me aconteceu na vida. Tem a parte chata, não é? Mas a maior parte é bom. Para a resposta rápida, o que é que significa a palavra rádio? Tudo. Para a resposta algo mais elaborada, e neste caso para algum choro não era, também. Não era rápida. Era rápida, mas eu... Sim, Não, a rádio é a paixão da minha vida. Mas agora quero ver choro. Não, estou a brincar. Não. Última não, pergunta. Não vais pôr a chorar. Desta tarde. Não. Ah. Nunca. A Roja é forte. A Roja não chora. A Roja para a frente, camarada avante. Vamos então. A Roja não desiste, agora é o meu lema. Ah, pois é, por causa da ginásio. Incha a Roja está crazy. São os meus hashtags preferidos. Primeira vez que ouvimos incha na vossa esquina. Bem, quem é a Ana Isabela Roja? Eu. Pronto, foi isto, a Isabela Rocha. Não, mas eu elaboro. Ora, com licença. Portanto, vou elaborar. A pergunta era... Quem és tu, miúda? Quem sou eu? Quem és tu, aceitonas? Miúda? Gosto tanto. Ora bem, quem sou eu? Eu sou preguiçosa, tenho mau feitio, chego tarde a todo lado, epá, não consigo orientar, lamento, não consigo, e custa-me levantar cedo e adoro viver de noite. Está muito bem. Vês? Muito não bem. É espetacular? Sim. Não compravas? Comprava, no LX. Se estiver no LX, eu compro já. Epá, não há melhor do que isto. Não, agora a parte boa, que eu também tenho partes boas. Vamos a isso. Sou muito sincera, às vezes até demais. Isso que não é bom, mas sou muito sincera. Okay. Sou muito amiga de quem é meu amigo. Ok. E quando gosto, gosto. O que também pode não ser bom. Vou pensar nisso. Pensemos nisso. Vou pensar nisso. E pronto, sou eu. Pá, quem gosta, gosta. Quem não gosta, andarilho. Não estou cá preocupada com isso. Isabel Roja, que também se perde em algumas escadarias deste país. Bem, eu não tenho culpa, isto é gigante. Isto é gigante, sim, senhor. Foi mais uma edição das Conversas de Esquina. Ah, vai fazer ginásio, não sei o quê. Não, pá, vai ao técnico, sobe a escadaria e desce a escadaria 30 vezes por dia. Ah, está a tocar qualquer coisa aqui. Mas era bom. Pois está. Estava muito bom. Sabes isto... que a música com que tu abriste este programa, sim, o Closer to the Edge... Tens-te a rir, eu não te contei. Sim, por isso agora fez aqui boom no meu final. Mas podes contar, podes continuar. É pá, desculpa, mas depois já fazes o boom. É a música de toque de telemóvel da minha mãe. Trufas. Tu muito equidade, se não é expressão. Mamãe, a Roja a bombar. 62. Trufas. Uma mulher... Closer to the Edge, 3 Seconds to Mars. Onde é que ela foi este fim de semana? Ver os chutes ao vivo. Ha! Toma. E é com esta mensagem de que velhos são os trapos que terminamos mais uma edição das Conversas de Esquina. Ana Isabel, muito obrigado por teres vindo e por teres perdido a... Por escadaria fora. Está sempre às ordens. Posso mandar um beijinho arrojado? Podes mandar um beijinho, força. Ah, foi. Incha, e a primeira vez temos um beijinho neste programa. Oh, Ricardo Araújo Pereira, nunca conseguiste fazer isto. Muito bem. Conversas de Esquina, voltamos na próxima semana. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau. Foi Ana Isabel Roja. Muito obrigado. Myself is better not said. Now I'm closer to you.